céu estão cumprindo. Poder de Deus já começou a derramar nos corações daqueles que estão decididos deixar o mundo com as suas coisas de lado. Como Israel que abandonava o Egito, sendo guiados por Moisés e por Arão, assim também se abandonarmos o pecado, Jesus nos enche de amor e ricos dons. Jesus é bom, Jesus é bom. Eu estou crendo que Ele vai te dar um dom. O dom de línguas, de profecia, o dom de cura ou de interpretar. Estou pedindo, vai insistindo, que brevemente Jesus vai te batizar. Todos os crentes que não foram batizados devem pedir revestimento de poder para combater a influência do pecado, para resistir ao mundo sem enfurecer. Pois Jesus Cristo sempre está ao nosso lado, com ricos dons que Ele tem para nos dar. Nós precisamos desses dons maravilhosos para fervorosos contra o mundo batalhar. Jesus é bom, Jesus é bom. Eu estou crendo que Ele vai te dar o dom. O dom de línguas, de profecia, o dom de cura ou de interpretar. Estou pedindo, vai insistindo,